A partir de agora chega o DJ Brás, o cara que detona no Ouro Negro. Alô, Brás, seja bem-vindo no Espaço da Saudade. E a partir de agora é com você, maninho! DJ Brás, é uma emoção atrás da outra. E você recorda com ele aqui, no Som das Marcantes, Ouro Negro. Hora de pegar e dançar se bacana com o DJ Brás aqui no Espaço da Saudade. Comecei a segunda DJ Brás aqui no Espaço da Saudade. DJ Brás. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração do Espaço da Saudade, bicho. Haja coração, DJ Brás. Pra suportar tanta dor provocada. Paixão, penso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Pra começar, a gente também a nossa organização, nosso CDzão, nosso set. É saudade marcante por aqui, pelo Espaço da Saudade bacana, viu? Vamos lá então! Pra começar aqui, gente, vai dar por aqui pelo Paulo Cunha. Que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. DJ Brás, no frio sou uma chama viva ardente. O teu calor, o teu calor, o teu calor, o teu calor. Como é que então? Como penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Como é que é? Amigo Rubinho, por aí, amigo Tino de Braz. Abraço, Rubinho, abraço, preto, nós. Valeu! Salvas marcantes, sim, ó. Quando pensei que tinha você, foi um sonho. E foi aquele sonho, pai d'égua. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. DJ Brás. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor de... Pelo amor do nosso amor. Esteja você onde for. Me diga que eu vou te encontrar, te encontrar. E essa aqui como é que é? Vozes no meu rádio, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero uma chave pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Oh, desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Sei que tá lá, Espaço da Saudade! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá. E vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas luas. Sendo pé de mim, fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Só coisa boa por aqui hoje no braço, Miguel. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Assim não dá, assim não dá. E o amor? O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração. O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração. Coisa boa, assim ó. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. DJ Bra! Veja só que bobo eu fui em querer ter. Um chulapa, isso não vai chulapa, é Edna e companhia. Abraçou o chulapa, é nóis. Assim não dá. E o amor? Só coração, só coração, só coração. Bora ver, bora ver, bora ver. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. A mulher, essa mulher vibrando de amor por ele, me deixou doida, sem jeito e chorando. E se você, e se você? Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. DJ Brás. Se você fica com ela, eu vou embora, triste, pra sempre. Oxe, lá, chulapa! Me beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Mulher. Essa mulher vibrando de amor por ele, me deixou doida, sem jeito e chorando. E se você? Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Vem DJ Bra! Se você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Do caqueado. Olha do camarada pegar gado daquele caqueado na orelha. É verdade. A hora é agora. É assim, ó. O amor é a coisa mais linda do mundo. Sem ciúmes não existe. Pra poder dizer que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E se você, meu irmão? Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora, triste, pra sempre. Você fica com ela. Você se foi de mim um dia lindo. Um dia lindo, um dia lindo, seu irmão. E eu não acreditei que fosse pra valer. DJ Brás. Se hoje alguém me encontrar sorrindo. Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Sabe que por dentro eu choro, choro por você. Ouro Negro. Eu brinquei de amor e você se entregou. parceiro Igor por aí, amigo Tio de Braz. Abração, meu Igor, chulapa. Parceiro Portadela por aí também de boa. Velho de Benfica com o Tio Braz aqui hoje, Marcarina, bicho é nóis. Valeu. Não sabe que por dentro eu choro, choro por você. E o povo chegando e batido. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Agora sou eu, quem chora por você. E agora, caneca? Agora sou eu Jola! És o meu homem, eu sou sua mulher. Tenta dizer, tenta dizer. Tenta dizer que amo outro rapaz, não me satisfaz. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. DJ Bros. Coração. O meu coração chorou. Chorou, DJ Brás. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O quê? O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre, sempre! Pra sempre amar! Você, você! E você me perdeu! E não deu não! Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Já disse, não vale a pena não! Nós somos jacaré, jacaré do Icuí por aqui de boa. Valeu, bicho, é nóis. Uma festa diferenciada hoje, viu, gente? Marcante, o vento de saudade aqui. O espaço da saudade. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu? E eu acreditei em você. Você, meu irmão! Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre, sempre! Pra sempre amar. você, bicho. Aí você vai saber. Perdeu, playboy, perdeu. Perdeu um grande amor. Olha o pensamento, bicho. Meu pensamento longe vai. Já não dá. Já não dá pra segurar. É saudade, não é? É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. DJ Brás. É saudade. Uhul! A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E agora? E você tão longe está. Só saudade hoje. É saudade de você, amor. É saudade de você. Chama, pode chamar, chama filha, chama aí filha, chama. Chamo por você, ninguém atende. DJ Brás. De repente uma luz acende. E ela, bicha, ela? Ela não está. Me diz a voz que vem no interfone. Não sei se vai chegar. Saber a saudade com a gente e família hoje curtindo aqui o Brás. Muito obrigado, viu, Justo Brilhão? Eu vou telefonar. E agora? E o telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. E esse é, esse é. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Né, junto com o Bruno aqui na direita. Valeu, é nóis. O meu coração já não aguenta. Bate forte, bate. Bate forte e quase arrebenta. Eu tento disfarçar. O dia vai chegar. É uma noite a menos para a gente. Uma noite a menos. Uma menos uma noite. Uma noite. Só passou o Fai de Saudade, Gordo de Braz. Agora passou o ITG, o Sensando. Uma noite ao menos. Oi, Tupinamã por aqui, valeu. Mais uma noite ao menos. Saudade! Continua assim, como é que é? A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Oh, oh, oh. Meu parceiro Ney Cadeirante. Aí, parceiro Ney! Pra você, você não aceitou, então chorei. E eu confesso sim! Confesso e fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido. Senhor Braz. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Todo meu. Orgulha. Um lindo amor que a gente faz, não é, pai? Que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu, DJ Brás, vivo sem te ver. E bate forte, não bate, pai? E bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor agradecer a Deus. Cai ruim! Tá contigo de gemar por aquele mano liberado! Negro! Vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. Ela não. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. E ela o que, filha? É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Agradecer a Deus. Oh, baby. Oh, baby. O que é que eu vou fazer? Brás. Sem você. Sem você, filho, hein? Sem você, na minha vida, então vem, oh, oh, ser feliz, vem, meu bem, oh, oh, ser feliz. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. E ela, pai? Cheguei até a pensar. De mim. Então vem, vem, vem, meu bem, vem, oh, oh, oh, ser feliz. Então vem, vem, oh, oh, oh, ser feliz. Pra eu te amar assim, desse jeito. Foi somente apertar a sua mão. E o fogo me invade, me queima por dentro. Foi somente apertar a sua mão. São os principais cobrados assim, ó. E tudo nasceu em nossos corações. E como num sonho cheio. Oh, você. DJ Brás. Pra curtir a saudade, bora! Pra eu te amar assim, desse jeito. Espaço da saudade do parceiro Paulo Cunha. Foi somente. Como sempre, arrebentando, bicho. A sua mão. E o fogo me invade, me queima dentro. Foi somente apertar a sua mão. De festa, você não tem hoje, Bahia? Tem tudo. Bora tomar uma bola, pai, bora ver. Corações. E como num sonho cheio de ilusões, a você eu entreguei meu coração. A você. DJ Braz, DJ Sal. Curte a saudade, bora! E tudo nasceu em nossos corações. E como num sonho cheio de ilusões, a você eu entreguei meu coração. A você! A você eu entreguei meu coração. Saudade, senhor! Que louco! Louco desejo por você. Mais uma noite sem te perder. Meu louco! Louco desejo por você. Mais uma noite sem te perder. DJ Brás. Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta. Do que, meu irmão? Dos teus abraços e beijos molhados. Ai, porra. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. O louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Abração forte pro seu Léo, divulgações. Junto com a Mila Morinho, com a Mila curtindo aqui a saudade marcante do Brás. Pro meu! Um abraço, irmão! Puxa, se a saudade, bora, pai. Sozinho no quarto. E lá fora a chuva que cai. E eu? Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco. O amor precisando sair. E as mãos? Nas mãos um nervoso. E um choro querendo explodir. Para curtir dançar, como é que é então? Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas. Nos longos caminhos que tive que andar. Na triste saudade de férias. Aquele abraço que eu não pude dar. DJ Bra. Os faço a saudade daqui, jeitinho, viu, pai? Deixa embaixo os motos aqui do liberal, assim, ó. E nos travesseiros, seu perfume gostoso, ainda assim. E na cabeceira, sua foto, um sorriso, um pouco. As lágrimas nascem, sem que eu possa ao menos tentar. Eu rolo na cama, sem saber se você vai voltar. Vem passando, bota ali na chupa! Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Saudade! Passa, passa! Passa o que você fizer. Coisa boa! Pensa o que você pensar. Diga o que você disser. E eu não vou deixar de te amar. E por você! Por você, sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura. Jacaré do Cui comigo também, Jacaré. Igual a você. Ei, meu irmão. E agora você pode ser prega ou chique. Quero mais que esse amor se multiplique. Quero apenas gostar de você. DJ Braz, pouquinho a pouquinho a gente vai explicando os amigos que estão curtindo aqui. Uma noite especial, diferenciada, com a saudade dos marcantes, com o Braz e convidados hoje, viu, gente? Sabe, meu amor, com você, eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura, viu? Olha que realmente não é fácil encontrar uma pessoa assim do seu jeito. E pra mim? Pra mim pouco importa, sabe? Se você é breve. Meu amigo, nem saudade, nem! O importante é você ser assim. Assim do jeito que você é. E é assim que eu gosto de você. Eu também. Por você, sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. Ai, vovó! E agora, pra te amar, não tenho limite. Talvez ninguém acredite o quanto eu gosto. E o Cabo Joca? Faz tudo, faz. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Meu amigo Gomes, grudinho com a gente, junto com o Renato. Tá dormindo com unha, só não vai, nós. Tudo pra te ver feliz com você. Chota a cunha, né, pai? Valeu! Faço tudo, tudo pra te ver feliz. DJ Pra! Bora curtir a saudade! Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. Muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que

saudade. Liberal! Onde ele se esconde? Abração forte ao pessoal do Célio. Nome da saída 7. Abração do Célio. Um abraço, parceiro. E os passarinhos que moram distante. Sabe, não sabe? Sabe muito bem aonde anda você. Vai buscar ela, passarinho, vai. Vai lá buscar ela, passarinho. Jamais sai do meu coração. Dá-me minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Vamos estar de ligar com a gente, tudo com a Simone e a Tati por aqui pelo Espaço da Saudade. Um abraço, professor! Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Grande Paulo Cunha! Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela, se ela. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Não vale a pena amar o jeito. Eu amei. Será que vale? Não vale a pena me entregar sem ser amado. Tudo que eu fiz foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Não fale não. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Não vale, não vale não. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. DJ Brás, o DJ pioneiro das marcantes. Meu amigo Rubinho por aí também curtindo junto com o Chico. Meu amigo Chulapa de boa. Zé Bruno aqui na retaguarda. Só na mão. Vale a pena amar do jeito que eu amei. Espaço da saudade, daquele jeitinho já. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Não vale não! Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Vale, não vale, vale, não vale! Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Saudade com o Tiver do Espaço, assim, ó! Olha, eu preciso me dizer que eu gosto muito de você. Quando a seu lado eu me encontro, vejo mais sentido em meu viver. Por mais que eu queira, não posso esconder o grande amor que sinto por você. Amor, eu preciso te encontrar pra dar as mãos e juntos caminhar. E você? Já nem sei mais de mim. Acabou minha alegria. DJ Brás. Olha, meu amor, eu preciso de ter comigo a sua companhia. Você curtindo essa segurança? Por mais que eu queira, não posso esconder o grande amor que sinto por você. Amor, eu preciso te encontrar pra dar as mãos e juntos caminhar. Saudade do Gibá no espaço! Já nem sei mais de mim. DJ Brás, Brás, Brás, Brás. Acabou minha alegria. Olha, meu amor, eu preciso de ter comigo a tua companhia. Pode saudade, bora! Brás. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Ela não era, diz aí, diz. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Só coisa boa aqui no espaço da saudade. Muita coisa a gente até pode esquecer. Se valer, não custa nada dizer. Só não vale. Só não vale brincar com sentimentos alheios. Aí não vale, não. Se não for pra lembrar, você pode falar de sem medo. DJ Brás. O Jango, junto com você do Careca, que não mede esforço para trazer o show do DJ Brás, segura saudades marcantes. Por aqui hoje, pelo espaço da saudade, e meu amigão de velha guarda, Paulo Cunha. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Só coisa fina hoje. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. E aí, DJ Félix? Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer. Mas valeu, não valeu? Mas se valer não custa nada dizer. Só não vale isso aqui, ó. Só não vale brincar com sentimentos alheios. Se não for pra lembrar, você pode falar. É saudade. Bora curtir a saudade, bora. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe. Carol Monte junto com a Sueli Almeida. Meu povo do Jurunas, é tudo Brás, valeu! Chega de tanta saudade, se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Só vale junto o bagulho. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Por quê? Por quê, filha? Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. DJ Brás, Brás, Brás. Vem, DJ Bra! Espaço da saudade! Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos sim, né, filha? Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. O negócio é junto, misturado. Já nos provamos que um sem o outro não vive. E aí, Tudão? Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Por que, filha? Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você? Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Vai de saudade, bora! Tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e me maltratou. As principais, DJ Brás por aqui do Grosso Saudade, junto com as marcantes, por aqui hoje pelo nosso espaço da saudade, viu gente? DJ Brás. Pega o periquito do Paraná! Sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil. Já na praia de Sudo Guilherme, na praia do Pirambá. Esses momentos sempre lembram. Daí dá. Agora é hora de recomeçar. Tem que dar, rapaz. Eu lembro que chorei por você. Eu lembro que só me fez sofrer. Não é que você deu. Vai se arrepender. Professor de ajuda com a Simone e a Tati, valeu! Que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Rita! Antes de ir. Que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Um pouco de marcante. Uma coxadinha gracinha, como é que é também? Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Tu vai embora e se arrepender. Então! Então, antes de ir, você foi esquecida. Todos os planos se levou. Olhar em magia. E a nossa história, papai? Nossa história parece fantasia. Vou te amar de todo o coração e só ficar pertinho de você. DJ Braz, Braz, Braz. Tem magia, tem? Quando o teu rosto negro ensina, parece até menina. Vou brincar curtindo com você, amor. Nossa história linda de amor, relação do gosto do prazer. Santo Guilherme, papai, pra cima então, bora! Nossa história linda de amor. Que é nossa. Nossa história linda de amor. Me liga o rádio, escuta a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto cheiro de amor aqui, o teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto cheiro de amor aqui, teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Cadê o amor que você me trocou? Falou que é melhor que o meu. Dobrado que não começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. Chapa de fogo agora! Agora que é de novo a minha cama, se aqueceu no meu cobertor. Se acha que eu vou te dizer não. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. Passa aí, filha. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. A voz da emoção. Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Novelo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. E agora? Agora que é de novo a minha cama, se aqueceu no meu cobertor. Se acha que eu vou te dizer não, não, não, não, não, não, não, não. Sequência arrebentada da Fredas Marcantes com o DJ Brás, bicho. Cadê, bicho? Olha. Tá muita onda. Filha, entendi. Pode crer. Voltaria. Fui buscar levar meus sonhos no lugar e vou. Já tinha sim, ó. Já tinha decidido ficar rico. Te envolver, no ditador, todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu olho negro. Deus beijos, teu lado não me falta nada. Vamos continuar dançando pra cadê assim, ó. Pega pra cima aí. Sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Já pensou do Guilherme, vou arrebentar a saudade, já. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Vem, DJ Bra! Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doce. Eu sou o Jacaré do Rui, junto com a China e por aqui, bem curtido do Brás. Valeu, Jacaré! Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Faz um bocado, faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Eu preocupado, querendo saber de você. Sequência pra dançar beijando o papai aqui no espaço. Se existe outro alguém, se conseguiu ser feliz, se me esqueceu, ou se ainda pensa em mim. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Pode ligar, fique à vontade, vai, pai. Te convidar pra sair pra qualquer lugar. Te abrir meu coração e dizer que eu te amo. Não dá não. Não dá pra te esquecer. DJ Pra! Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa ainda. Próximo sábado e domingo, gente, dias 28 e 29, vamos estar na cidade de Anajás, na Casa de Show Canal Azul. Seu sonho separar. Vamos dançar, simbora! Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade... Amigo Louro da Banjo Ouro, viu, Louro? Queria... Valeu, meu preto! Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo. Não dá pra te esquecer. Que bora! Sim, hoje, por sinal, domingão aqui no Espaço da Saudade, tem um Mingão beneficente em prol do parceiro Ramon Souza, Ribeirão e convidados. Eu vou estar sempre em sua vida. 4 da tarde rola. Não aceite outra previsão. Pode crer. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não siga em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. Uma coisa boa! No meu coração está escrito assim: o amor. DJ Brás. Já já pensando, Guilherme. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Que não. Cuidado com histórias de revista. Não siga em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. E já o quê? Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. DJ Brás. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Aqui, aqui. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo ci sei tu. A di là, a di là. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Bandido, o Célio do Açaí, junto com a Tati por ali também curtindo o Brás. Muito obrigado, viu, gente? Cada passo seu. O professor Edgar também curtindo o Brás. Valeu! A todo momento só tá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento. Uma sequência especial aqui do GBR separou pro nosso povo da saudade. Aqui de Barcaína, por sinal, aqui nosso espaço da saudade. E aí, Paulo Cunha! Eu quero sim ter você pra mim. Pensamento. passou não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Quando você DJ Bra! Fala, fala! Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fluir o que der. Coisa boa. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Eu sei. Tem que entender, ter uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração. Santo Guilherme, manda um abraço, vai. Fica louco por você, aumentando ainda mais. Olha o quê? A tentação. DJ Bra! Já sei. É que eu já sei como eu sou. Do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Abre o coração. O coração. DJ Bros. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. E tudo? Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas de coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Ok! Problema sem solução. E tudo, tudo, tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E um, e dois, e três! Oh, coisa noite. Professor de viagem do Conselho do Açaí, abraçando o Sérgio! Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Eu preciso de você. Ai, ai, ai! seja marcante, bora! Lena. Gente, chutinhos, distante de Gestão do Guilherme e Tupinambá. Tanto pé que nas principais, já já, viu, já já. You are my world. Please, please, Lena. Don't go away. Lena. My Lena. This song, only to say, I love you. Alcunha. Ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Seguida lá sim. Sempre estava lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estava lá e ver ele voltar. O touro teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo e onde eu vi algumas. Ligando amor nesse momento, mas me fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. Mas com você que estou quebrando nosso juramento, sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer. Por quê? Por quê? Que estou morrendo. Morrendo por dentro. Nossos patrões e as patrões bacana com a gente, valeu! Tanta saudade morando em meu peito. E aí, vida? Vida, eu vou pra minhas fantasias. Meu sonho de viver a vida, eu vou pra meu ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio. Os dias quentes são tão fritos, as noites me trazem a dor desse amor. Acabando de ingressar o nosso show, viu, Paulo Cunha? Tudo que não para de cair. dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se de alguém me encontrar sorrindo. E aí, quem sabe? Sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. DJ Brás. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. E agora? Agora sou eu que chora por você. Agora sou eu, volta, vem me ver. Eu te amo. Te machuca, eu sigo o DJ Brás. Como é que é? Espaço da saudade, assim, tem jeitinho. Pra que dizer que já não me quer? Você! Você entende o que é? O que, filha? Que és o meu homem, eu sou a sua mulher. Tenta dizer, tenta dizer. Eu acho que amo outro rapaz, não me satisfaz. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Pra quê? Pra tentar voltar. Vamos conversar. Pra tentar voltar. Eu preciso te falar da saudade que ficou dentro do meu coração e a tristeza. O que ela é? É a minha companheira. Me atormentar as noites que a solidão vem me despertar. Já não tem mais sentido viver só, viver só. Eu só quero esquecer você. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Meu coração! O meu coração chorou. E o que eu? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais longo e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Jorginho Gomes, do Mercado Municipal de Barcarena. Abração, Jorginho! Pra sempre! Pra sempre amar, você me perder. Show! Show! Gabi o lado do Pajuro! Não deu valor em mim. Vou encontrar. você verá, DJ Braz, o nosso hino, Espaço da Saudade. E a posteção do Guilherme. A posição poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade, esse som, no lugar que você vai achar. Nessa noite só quero dançar. E vem curtir e vem dançar. Com você, melhor da noite, mais bom, ouro negro. Todo mundo vai, vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Braz. Oh, só quero dançar. E existe calor. Próximo sabadão e domingo tem DJ Braz, Ana Jás. E você, é claro, nosso convidado especial, meu irmão. Para curtir já já, após essa aí, tem o DJ Sandro Guilherme para arrebentar as principais. E você vai comigo. E bora, bora ver como é que é, como é que é, como é que é. Chegou, som do povo, começou a posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade, esse som, no lugar que você vai achar. Nessa noite só quero dançar. E vem curtir e vem dançar. Como é que é? Como é que é? Com você, melhor da noite, mais bom, ouro negro, todo mundo tá. Todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Braz. Oh, só quero dançar. E existe calor. E o Sandro Guilherme hoje? É só amor. É verdade. Vou viver a vida em paz. Hoje vou, ouro negro, do céu. E hoje eu vou. Hoje vou, ouro negro, do céu. Começou a posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade, esse som, no lugar que você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Com você, melhor da noite, mais bom, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. O bom mando é do DJ Braz. E agora? Sou um sócio, só quero dançar. E existe calor. E o Braz? É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Bora, e bora, e bora, e bora, e bora. Sacudindo, balançando. Alanjado, alanjado. Um, dois, bora, bora ver. Chachaça do Guilherme. Eu me amarro todo dia. Eu bebo certo com tua fantasia. É meu tesouro. Não te troco por ninguém. Não vou no brega com a gatinha. Curtindo o som, tomando a cerveja. É o sabor. Escola do Brasil. Isso é ser um bom rapaz. E ele. Ele me atende quando eu quero mais. Bora aqui, bora aqui, bora, bora. Eu danço brega sem parar. E nem a sede eu quero tomar. Com medo serva, com medo serva. Você tem a certeza que me dá inspiração. Eu bebo serva. Eu bebo Zepa, Zepa conquistou meu coração. Só bebo Zepa, Zepa.